Antena Web Informação com Sara Freixo. O assunto do dia é a visita da chanceler alemã Angela Merkel a Portugal. A chefe do governo alemão fez esta segunda-feira uma visita de 5 horas a Portugal. A chanceler aterrou ao meio-dia no aeroporto de Figo Maduro e ao meio-dia e 38 já estava em Belém à conversa com o Presidente da República, de onde saiu por volta das 13h17 para ir almoçar com Pedro Passos Coelho ao Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. No fim do encontro com Cavaco Silva, não houve direito a qualquer declaração à imprensa, mas entre os assuntos em cima da mesa estiveram a situação económica europeia, em particular a portuguesa, a necessidade ou não de Portugal pedir mais tempo e mais um empréstimo ao FMI e os Eurobonds. A visita de Angela Merkel deu origem a várias manifestações nesta segunda-feira, duas delas autorizadas e que são do conhecimento da PSP. Em frente ao Palácio de Belém, o primeiro local a receber a chanceler alemã, algumas pessoas protestaram empunhando cartazes e um cheque em tamanho grande, seguro por balões negros que se viam a longa distância. O protesto tinha como lema a frase "A Merkel não manda aqui". Os manifestantes dizem que não querem uma Europa alemã, mas sim uma Alemanha europeia. A CGTP manifestou-se a partir das 15 horas num protesto que começou no Largo Camões e que se dirigiu para a residência oficial do Primeiro-Ministro. Esta manifestação contou com a participação do Movimento Sem Emprego, que apelou à desobediência civil como forma de proteger a Constituição e os direitos dos cidadãos. Por receio de tumultos, Angela Merkel foi recebida em Portugal sob fortes medidas de segurança. A zona de Belém assistiu a um enorme aparato policial antes, durante e depois da presença de Merkel no Palácio de Belém, onde foi recebida por Cavaco Silva. De 5 em 5 metros havia um agente da PSP e antes das 8h30 da manhã já as estradas em redor do Palácio de Belém estavam cortadas ao trânsito. A rua Bartolomeu Dias e a rua dos Jerónimos, bem como a calçada da Ajuda, estiveram fechadas à circulação automóvel, o que fez com que em redor do Mosteiro dos Jerónimos e do Palácio de Belém só se pudesse circular a pé. Esta alteração na circulação enfureceu muitos automobilistas e cidadãos que usam diariamente os transportes públicos para chegar ao emprego. Aproveitando a visita da chanceler alemã, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, e o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, admitiram hoje que o governo pretende apresentar um pacote de medidas fiscais que têm como objetivo baixar os impostos para as empresas estrangeiras que pretendam instalar-se em Portugal. No mesmo dia que Angela Merkel visitou Portugal, começou a sexta avaliação da Troika ao Programa de Assistência Financeira a Portugal. Vão ser analisadas as áreas onde o governo pretende de levar a cabo mais cortes e preparados os próximos trimestres. Vale Azevedo chegou nesta segunda-feira a Portugal e será encaminhado diretamente para a prisão para cumprir a pena de 5 anos e meio de prisão efetiva a que está condenado em território nacional. A justiça inglesa entregou o advogado e ex-presidente do Benfica a dois inspectores da Polícia Judiciária que se deslocaram a Londres para acompanharem Vale Azevedo de regresso a Portugal. O ex-presidente do Benfica foi condenado pela venda do jogador Ovchinnikov. A nova lei das rendas entra hoje em vigor e a ministra da Agricultura, Assunção Cristas, afirma que os idosos e os mais carenciados estarão mais protegidos e que podem mesmo vir a pagar menos rendas depois das revisões e atualizações dos contratos. A ministra explicou que há critérios na lei que permitem conjugar o valor dos ordenados ou pensões de cada um com a taxa de esforço a que cada inquilino pode estar sujeito. Na Toscânia e em Veneza, muitas pessoas tiveram que abandonar as casas devido às cheias que assolaram o norte de Itália. Os turistas que visitaram Veneza por estes dias andaram com água até aos joelhos. No Brasil, só neste fim de semana, 33 pessoas morreram no estado de São Paulo. 8 mortes aconteceram na zona sul, nos bairros de Parelheiros e Campo Limpo. Outras 2 na zona leste, em Cangaíba e São Mateus. E, por fim, uma pessoa morreu em Perus, na zona norte. As restantes mortes tiveram lugar na região metropolitana de São Paulo. A polícia militar deste estado brasileiro está desde o dia 29 de outubro na favela de Paraisópolis. No decorrer desta operação, os elementos policiais da Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, já detiveram 65 pessoas, apreenderam 16 armas ilegais, 351 munições, uma granada e cerca de 370 quilos de drogas de vários tipos. O Sporting voltou às vitórias nesta jornada. Aos 4 minutos de jogo, Ricky van Volswinkel marcou o único gol do encontro, que opôs Sporting e Sporting de Braga em Alvalade. A equipa leonina não vencia para o campeonato desde o dia 24 de setembro. O Futebol Clube do Porto e o Benfica também venceram nesta jornada. O Porto venceu a Académica de Coimbra por 2-1, com golos de James Rodrigues e João Moutinho. A Académica reduziu depois por Wilson Eduardo, mas não chegou para dar a volta ao jogo, que aconteceu no Estádio do Dragão. O Benfica também venceu o Rio Ave por 1-0. Lima marcou o único gol do jogo, mesmo em cima do final da primeira parte. Quem também deu nas vistas neste encontro foi o guarda-redes encarnado. Arthur fez a defesa mais bonita da carreira, segundo o próprio. 3 minutos para lá do tempo regulamentar. Lance Armstrong demitiu-se do seu cargo na administração da Live Strong, a associação que o próprio criou e que apoia doentes de cancro. Lance Armstrong saiu formalmente da administração da associação para evitar que esta fosse atingida por qualquer polémica, já que Armstrong se viu envolvido num escândalo de doping que lhe fez perder as 7 vitórias no Tour de França que tinha no currículo. Para o lugar do ex-ciclista Lance Armstrong na administração da Live Strong, entrou Jeff Garvey. We'll be right back.